Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na floresta com os druidas, com os seus amuletos mágicos e dragões e muitos sons para descobrirmos sempre todas as semanas na Floresta Encantada. E começámos com Matilda Mother, dos Pink Floyd, na mais recente edição mono do álbum de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, o disco que saiu em agosto de 1967, o primeiro álbum de Pink Floyd e o único a contar com a liderança de Sid Barrett que viria a surgir no álbum seguinte, A Saucer Full of Secrets. No entanto, aqui neste primeiro disco ele a tomar as rédeas do grupo e depois, claro, teve de sair devido a uma série de problemas psicológicos. No entanto, The Piper at the Gates of Dawn permanece como uma das obras-primas do rock psicadélico de finais dos anos 60 e agora conhece uma nova edição. A versão mono já tinha saído em CD, no entanto, agora surge na versão como tinha sido editada de forma original em 1967, a versão mono em vinil, e por isso mesmo estamos a recordar esse som único de finais dos anos 60. Escutámos Matilda Mother, mas vamos escutar mais dois temas deste primeiro álbum de Pink Floyd na sua versão mono. como os Pink Floyd fizeram originalmente em 1967. Depois de Matilda Mother, há Power Talk Age para ouvir e também o clássico Interstellar Overdrive, uma música que ainda hoje continua a deixar muitas descendências, um tema que deu origem ao rock cósmico e até ao stoner rock. Power R Talk Cage e também Interstellar Overdrive, os Pink Floyd em 1967, aqui na versão mono do álbum The Piper at the Gates of Dawn, que acabou de chegar às lojas em vinil, precisamente nesta versão mono. Oh, os Pink Floyd na Floresta Encantada desta semana, aqui a darmos destaque à mais recente reedição de Pink Floyd, a versão mono em vinil do álbum The Piper at the Gates of Dawn, como foi editado originalmente em 1967, e a rodarmos aqui precisamente nestes primeiros minutos da Floresta Encantada, três faixas em mono, não em estéreo, mas em mono, de The Piper at the Gates of Dawn. Começámos com Matilda Mother, depois Pow R Talk Cage e, entretanto, Interstellar Overdrive, três clássicos do primeiro álbum de Pink Floyd, marcado pela liderança desse diamante louco que era Syd Barrett. E, entretanto, vamos passar agora para o momento dedicado a Frank Zappa. Sofia. Zappa. Zappa. Zappa. Zappa. É isso mesmo, Zuvi Zeva Zappa, o espaço da Floresta Encantada dedicado a Frank Zappa. Tentamos uma vez por semana passar uma música de Frank Zappa. É esse o desafio de Zuvi Zeva Zappa. Seguimos para 1972, para o registro Waka Jaka de Frank Zappa, muitas vezes também apelidado de Hot Rats 2, Hot Rats 2, porque aparece precisamente na capa as letras Hot Rats, as palavras Hot Rats, que se referem a esse disco emblemático com o mesmo título. Este álbum surge após o acidente que Zappa teve depois de cair de um palco em dezembro de 1971, quando foi empurrado por um fã. Esse acidente conduziu Frank Zappa por uma cadeira de rodas e nesse estado acabou por escrever muita música, incluindo o jazz fusão que podemos encontrar neste registro Waka Jaka, um álbum, como disse, de jazz fusão, um dos mais sólidos de início de carreira de Frank Zappa. Estamos em 1972. Vamos precisamente escutar o tema que lhe dá título, Waka Jaka. É Frank Zappa em 1972, num álbum dedicado à fusão do jazz com o rock. Mighty lazy bone, lazy bone, lazy bone. She's lazy, she can't move herself. She's lazy, her bones are weak to make it move. She's lazy. Floresta Encantada, primeiro com o espaço Zuvi Zeva Zappa, todas as semanas uma música de Frank Zappa, hoje com Waka Dzwaka em 1972, e entretanto viajamos para 1975, para o álbum Lazy Bones, o terceiro dos Witch, uma das mais famosas bandas africanas dos anos 70, uma banda original do Zâmbia, e um grupo que a equipa da Rádio SBS teve a oportunidade de ver no South by Southwest, eles que vão estar no festival Sonic Blast em Moledo neste ano de 2022. Os Witch, que nasceram no início dos anos 70 na Zâmbia, e foram os impulsionadores de um género que ficou conhecido como Zam Rock, em que surgiram uma série de bandas que juntavam as referências do rock da altura, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos, e juntavam algumas referências daquela zona do globo. Os Witch lançaram alguns discos durante na década de 1970, a banda liderada por Emmanuel Jagari Chanda, que é aliás o único elemento vivo da formação original de Witch. Há uns anos houve uma equipa de filmagem que seguiu para a Zâmbia, fez um documentário sobre os Witch e toda a cena de Zam Rock. Com essa equipa de filmagem em 2016 foi também Jaco Garner, que acabou mesmo por tocar ao vivo com a sua banda e com o vocalista de Witch algumas das canções do grupo africano. E esse concerto passou para uma digressão que ainda continua e que passou pelo South by Southwest em 2022. A equipa SBSR conseguiu ver esse concerto bem de perto, e os Witch vão passar também por Portugal já este verão. Estivemos com a faixa Lazy Bones, que dá título ao álbum de Witch lançado em 1975. Entretanto, vamos até 1974, ao primeiro disco de Witch, Introduction, e vamos escutar You Better Know. Witch, agora na Floresta Encantada. Floresta Encantada com os Wits, banda histórica do movimento Zamrock de meados dos anos 70, diretamente da Zâmbia para o resto do planeta, se bem que esse reconhecimento chegou bem mais tarde, e neste momento os Wits estão em digressão, ajudados por Jaco Gardner e pela sua banda. Escutámos Lazy Bones e também You Better Know, e entretanto estivemos com os Simanda, outra banda histórica que a equipa da Rádio SBSR conseguiu ver bem de perto e ao vivo no Festival South by Southwest em Austin, Texas. Banda histórica inglesa dos anos 70, formada por músicos negros de ascendência africana, não tiveram muito sucesso na época, precisamente devido à sua ascendência, mas foram cruciais neste cruzamento entre o rock, o jazz, o funk e outros géneros. Os Simanda, que durante 1970 durante a década de 1970 lançaram três discos: Simanda de 72, Second Time Around de 73 e Promised Heights de 1974. Felizmente a banda está na estrada e o concerto esse não desaponta de todo. É uma festa de funk e rock e também algum jazz pelo meio. Escutámos a faixa Dove, que está incluída no álbum de estreia de 72. É, aliás, o tema mais emblemático desse primeiro álbum de Simanda. E para fecharmos a Floresta Encantada desta semana, porque não, mais uma deste grupo britânico para o disco Second Time Round de 1973, fica para ouvir a faixa Anthracite. São os Simanda a fechar a Floresta Encantada desta semana. We'll be right back.